vai ter uma hora de duração, como já falei, e também vai ter uma particularidade. Nós vamos trazer aqui, para além dos só músicas de artistas que nós apoiamos, vamos trazer aqui semanalmente um tempo extra dedicado a um CD específico. Ou seja, são geralmente CDs novos no mercado e que nós aqui pretendemos dar a conhecer um pouco mais a fundo. Ora, a melhor forma de dar a conhecer um disco é trazer mais do que uma música dele. Vamos dar mais atenção a esse do que a outros discos e semanalmente vamos fazer isso uma vez. É verdade. Hoje vamos começar a primeira sequência de três músicas do nosso programa, com três temas já mais antigos, mas ainda assim, três temas que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar. Pelo menos assim espero. Vamos ficar com o Alexandre Faria e o tema Se Deus Me Ouvisse, para logo depois ficarmos com Andreína e o tema Já Não Há Milagres. Micael é a terceira música que se segue e é-nos trazida pela intérprete Patrícia Alves. Daqui a pouco quero falar-lhe sobre um bocadinho mais sobre aquilo que é ou aquilo que se pode entender por artistas que apoiamos. Até porque, no fundo, nós defendemos toda a música portuguesa de qualidade, como é claro. Mas há alguns artistas que nós, ou a quem nós queremos, dentro dos possíveis, dar especialmente a mão. Vamos então agora ficar com estes três temas. Primeiro de Alexandre Faria, o tema Se Deus Me Ouvisse. Mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor. De volta este amor, Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Se mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor, volte este amor, Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. tanta neste mundo a toda hora. Criancinhas violadas, para sempre desaparecidas, tão cedo despedaçadas para o resto das suas vidas. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Sorry. estimados ouvintes, depois de escutarmos o tema Miquel, trazido então pela Patrícia Alves. Ora, o que é que entendo eu por artistas que nós apoiamos? E foi nessa origem que surgiu o programa Edison. Ora, há alguns artistas que nós aqui defendemos que nunca foram entrevistados pela Rádio Interweb e que ativamente não colaboram connosco. Não é que haja algum qualquer motivo que o impeça, mas porque simplesmente não aconteceu. Mas são artistas nos quais nós depositamos um especial crédito. Artistas que nós defendemos e que acreditamos de veras que podem dar um contributo bastante positivo se dados a conhecer ao nosso público. Aliás, foi precisamente o que aconteceu com o Alexandre Faria. Foi essa... com o Alexandre Faria, com muitos outros artistas, mas recordo-me especialmente do Alexandre Faria porque foi muito antes do tempo de antena que falei pela primeira vez em talento oculto. Ainda era no tempo do Lusitana Paixão, que acabou, imagine, a 30 de Abril de 2010. Portanto, já estão a ver quando é que eu falei pela primeira vez em talento oculto. Há muito tempo, e Alexandre Faria já canta desde 92. Mas enfim, digamos que esses artistas, é um facto de que não são muitos, porque nós fazemos questão de correr atrás de todos aqueles que acreditamos que têm um valor e um talento especial para a música e que têm, portanto, um contributo significativo para dar à música portuguesa. Mas alguns, e ainda assim, são cada vez mais, o que é bom, no sentido de que são cada vez mais os nomes que nós acreditamos que podem fazer a diferença na música portuguesa. Ora, e este programa então surgiu com esse objetivo. Com o objetivo de dar ainda mais ênfase ao trabalho que estes artistas fazem. E podem crer que não é a maior parte, nem talvez um quarto, dos artistas da nossa música da atualidade. Não quero dizer com isso que as outras músicas sejam más, mas porque simplesmente achamos que não são, digamos, o suficiente para trazer algo de único, algo de inovador à canção portuguesa. Esta é a minha opinião, como é lógico. Gostos são gostos. Haverá quem não possa ver ou quem não consiga ver em Alexandre Faria, Andreína ou Patrícia Alves motivos de originalidade ou de diferença na música portuguesa. Eu pessoalmente vejo e acredito de veras nestes artistas, mesmo que, àquilo que me apercebi, Patrícia Alves não tenha seguido a carreira da música ou seguiu nos últimos tempos, não tenha chegado a dar à Rádio Interweb informações sobre a intérprete. Vamos agora seguir com mais música. Há outros nomes que eu quero aqui também destacar, desta vez para a música de baile. É verdade, música mexida, música animada, já há algum tempo que os Albatroz estão connosco. Eles já foram entrevistados por duas vezes pela Rádio Interweb e já agora deixo-me também dizer que essa também vai ser outra das particularidades deste programa. De quando em vez vamos trazer aqui entrevistas, não totalmente, mas poderá acontecer que parcialmente e ocasionalmente tragamos aqui entrevistas, ou excertos das mesmas, de artistas que foram entrevistados por nós. Não necessariamente por o tempo da antena e não necessariamente por mim. Até porque o Nuno também já entrevistou os Perfume. De todas formas, são entrevistas que nós poderemos aqui ocasionalmente trazer. Mas dizia então que vamos ouvir os Albatroz, um grupo que já está connosco há muito tempo e já passou por cá, pelo tempo de antena neste caso, por duas vezes. Primeira vez para apresentar A Festa Vai Começar e depois para apresentar A Química do Amor. Nós não vamos ouvir A Química do Amor, vamos sim ouvir Anda Comigo para o Bailão, que é uma música bastante mexida, para logo depois ficarmos com os Oriza e o tema Rodando a Cidade. Os Staccato Band, um projeto que eu confesso tenho muita curiosidade em ver como é que vai ser daqui em diante, porque começaram muito bem, ou começaram, quer dizer, eles já estão na ativa há muito tempo, mas lançaram o seu primeiro disco só recentemente, e a verdade é que a sonoridade é no mínimo atrativa. Os Staccato Band trazem-nos Toma Juízo Menina. São três músicas de baile mais mexidas que nós aqui vamos trazer nesta edição do nosso programa Edição. Música.

agora, estimados ouvintes, de regresso depois de abrirmos os Staccato Band, e é a altura de trazermos aqui o primeiro disco do nosso edição. Foi a propósito do novo single dos Pontos Negros que decidi escolher para o álbum desta semana, Sobalobi. O tema, aliás, o álbum então, o quarto álbum de originais dos Pontos Negros. O álbum esteve, e creio que ainda está, para livre download no site da Optimus Discos, optimusdiscos.com. Cena é o tema de abertura deste álbum dos Pontos Negros e é também o tema que vamos ouvir já de seguida. Depois vamos escutar a faixa número 3, que é o tema Tudo Floresce. E por fim a faixa número 4, que é este mesmo novo single, Eu Mais Eu Igual Ninguém. Um tema quase indescritível, dada a sua dimensão, a sua densidade. É um tema de facto que tem muito para dizer em pouco tempo. É um facto, o tema tem pouco tempo, mas a verdade é que tem mesmo muito para dizer. E esta capacidade de sintetização dos Pontos Negros é no mínimo admirável. Outra coisa que é muito positiva é que este projeto canta em português. Não é que seja novidade em relação aos nomes que vimos anteriormente, mas quando temos os Pontos Negros, que é um grupo que vai para um género musical, digamos, pouco explorado em Portugal, e que opta por cantar em português, bom, é de louvar, não é? É de, pelo menos, dar um certo valor, no meu caso concreto, dar muito valor a essa atitude de cantar em português. Vamos então ouvir três temas do álbum Sobalobi, um álbum então dos Pontos Negros, como disse, quarto álbum de originais. O álbum foi lançado em abril do ano passado. Este disco dos Pontos Negros contém um total de 10 faixas e está à venda também, ou seja, a versão física do CD está à venda, de quem quiser tem essa versão à sua disposição. Mas como disse, eu agora não tenho a certeza se ainda está, mas pelo menos já esteve disponível para download no site Ótimos Discos. Para ser muito franco, não sabem como é que isso funciona, ainda estou a aprender a conhecer este site. De todas formas, vale a pena escutar os três temas que se seguem: Cena, Tudo Floresce e o novo single dos Pontos Negros, Eu Mais Eu Igual Ninguém. Eu não me chamo Casablancas, eu não me chamo Jack White. Na hora de te ajeitar as cobertas, digo-te boa noite, não good night. Se tudo neste mundo é comparável, se eu sou só imitação, então não há sufrágio que não abrace o plágio sem condenação. A etiqueta acredita que tem um dom, mas no catálogo do rock que estudou não se encontrava o agrossom. Se tudo neste mundo é imprestável, se eu não sou sal nem sou luz, não há insipidez que esconda a nudez de não carregar uma cruz. Hoje não é provida, não é provida. Substituir os hidratos de carbono pela bebida, pela bebida. Ter somente o aborrecimento por companhia, por companhia. Olhar para diante só ver o que está para trás. Mas quando acordo tudo floresce, meu coração cresce. Mas quando acordo tudo floresce, meu coração. Sempre soube ser verde a esperança. É o que dizem, é o que dizem. Mas eu sei que é incolor a desgraça. Não olha a quem, não olha a quem. Mesmo regando o dia a dia o meu canteiro, murcham as flores, murcham as flores. Não se multiplica pão nem peixe, mas sim as dores, mas sim as dores. Mas quando acordo tudo floresce, meu coração cresce. Mas quando acordo tudo floresce, meu coração cresce. Mas quando acordo tudo floresce, meu coração cresce. Mas quando acordo tudo floresce, meu coração cresce. Tão triste ser tão bom. Pontos Negros com este Eu Mais Eu Igual Ninguém. É então o novo single do grupo Os Pontos Negros, do seu quarto álbum de originais. Pois é, ouvintes, estamos já no final da nossa emissão, da primeira edição do programa Edição. É então a primeira edição deste programa, que esperemos seja a primeira de muitas e que a seu tempo este se torne um espaço de referência. De forma muito sincera e o mais apelativa possível, mas também franca, quero convidar todos aqueles que integram o mundo da música, sejam artistas, sejam editoras, sejam promotores de espetáculos, que nos façam chegar os vossos temas para que nós aqui possamos passar, quer na Rádio Internet em geral, quer nos programas de música portuguesa em específico. E o nosso objetivo é mesmo acompanhar tantos artistas quanto possível. Nós não fazemos um acompanhamento diário, nem semanal, fazemos um acompanhamento tal e qual como é possível. Há alguns artistas que são mais comunicativos, outros nem tanto. Enfim, cada um tem a sua postura. Mas vamos trazendo aqui aos nossos artistas, aliás, aos nossos ouvintes, tanta informação quanto possível, sobretudo novos trabalhos, recordando temas que já tinham passado por cá. Aliás, é isso que vai acontecer agora, temas que já passaram por aqui, os próximos dois temas e um outro que será uma novidade. Mas eu então vamos aqui ouvir... Aliás, até vou fazer ao contrário, vamos ouvir primeiro a novidade e depois então os dois temas, que já são temas antigos, mas que ainda assim nós decidimos aqui trazer, porque são de artistas que nós apoiamos e dos quais queremos continuar a seguir a carreira musical. Vamos... esperar e esperar mesmo sinceramente que seja este um espaço que também os artistas e editoras acolham, porque o nosso objetivo é mesmo este: estar convosco e procurar então trazer até aos nossos ouvintes as novidades, os temas mais antigos da nossa música portuguesa. Vamos ficar com Nuno da Silva, um artista que vive em França e que tem então um novo trabalho. Pelo menos o trabalho só chegou até nós esta manhã. Nuno da Silva é um cantor que vive em França, como disse, mas é um cantor português e traz-nos aqui uma música bem animada, bem disposta para fechar, como deve ser, a primeira edição do Edição. Vamos na Tua Canoa, é como se chama a música do intérprete Nuno da Silva. Vamos ficar também com mais dois temas, e estes, como disse, são temas já mais antigos. Ainda assim, temas que eu confesso me agradam pelo seu ritmo. São dois nomes que nós também fazemos questão de acompanhar, e quando surgem novidades sobre eles, confesso que as minhas atenções se viram automaticamente para estes nomes. Não só para estes, mas também para estes dois: Nel Monteiro e Santa Maria. Nel Monteiro passou pela Rádio Interab uma vez, e o Santa Maria também. Estivemos quase com uma segunda entrevista, mas infelizmente não surgiu. De todas formas, estiveram connosco, creio que a 26 de agosto, e o Nel Monteiro, creio que já foi em outubro que esteve connosco. Nós vamos aqui ouvir Nel Monteiro e o seu tema Azar na Praia, que é um marco no mundo da música portuguesa, e logo depois o tema Tudo Para Te Amar, dos Santa Maria. São duas músicas já muito antigas, eu sei, mas é como disse, nós por cá não queremos apenas trazer música atual. Senão quase que era um tempo de antena, sem entrevista, mas quase que era um tempo de antena. O nosso objetivo é mesmo outro. É trazer aqui, músicas de nomes que para nós são muito especiais. São aqueles artistas que nós temos como referência para a música portuguesa. E dou este ênfase porque é mesmo verdade. Vamos então ficar com três temas. Nuno da Silva, como já disse, Vamos na tua Canoa, é o tema mais atual destes três últimos que vamos aqui ouvir. Vamos também ficar, como disse, com Nel Monteiro, Rebuscando o Passado, para ouvir Azar na Praia. E depois o Santa Maria, com o tema de 99. Eu creio que do Azar na Praia é de 85, mas esta versão, não sei exatamente quando, mas a versão, portanto, do Santa Maria, a música de Tudo Para Te Amar, é de 1999. E é assim que eu me despeço

fácil e irritante.